tomar com a sua plenitude. O mundo e seus habitantes, os rios batam palmas. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante dos seus santos pés, porque grande é o Senhor, digno de todo louvor, mas tremendo que todos. São coisas vãs, mas foi o Senhor que fez os céus, e tu, pecador, queres salvar-te.